Noite de gratidão. Que oportunidade, Senhor. Obrigada. Quem pode dizer obrigado, Senhor? Quem pode dizer, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, diga obrigada, Senhor. Quem pode agradecer nesta noite e ser grato? Aleluia! Santo! Te agradeço, ó Deus maravilhoso, por tudo quanto recebi sem merecer. Tenho tão pouca coisa que pedir. Tu me fizeste herdeiro.